nasty old boom dick. Moças girando, vi moças gritando numa tempestade. Dançando num baile legal, vi os corpos brandos tornarem-se violentos, e o vento estangia, e a correr no vento era só umidade, era só passagem e gosto de sal. Boca me entristecia, como os poucos idílios jamais a lograram, e passando por dentro me desfazia. assim desprovidas, mas escovacam em tones de roxo, azul de longa espera, negro de mar negro, ainda me despeço. Não me